Luzes apagam, não se acendem mais. Já é tarde, mas para mim tanto faz. A TV está ligada, mas eu não estou assistindo. Estou aqui sentado no sofá, refletindo. Eu fui, mas deixei para trás algo que não volta mais. Agora as coisas não mais me interessam. As coisas que eu gostava já não mais prestam. Minha tranquilidade e felicidade me interessam mais do que sonhos e promessas que não serão jamais. Minha tranquilidade e felicidade me interessa mais do que sonhos e promessas que não serão jamais. E a vida de longe caminhando à beira do mar, mas nem me dou ao trabalho de te chamar. O que eu sentia no passado se desfez ao vento. O nosso amor já está enterrado nas areias do tempo. A minha tranquilidade e felicidade me interessam mais do que sonhos e promessas que não serão jamais. A minha tranquilidade e felicidade me interessam mais do que sonhos e promessas que não serão jamais. Minha tranquilidade e felicidade me interessam mais do que sonhos e promessas que não serão jamais. A minha tranquilidade e felicidade me interessam mais do que sonhos e promessas que não serão jamais. Amar, sonhar, cantar, larararararara. Amar, sonhar, cantar, larararararara. Amar, sonhar e cantar, la la la la la la la la la.